siga, acho que a Vitoriana Farm. Acho que a Vitoriana Farm livre acionar SMTEX. Zermac, eu achar ele travado 4070. 4070, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 a nós. Livre pouso, crono 04070. Então, você é autorizado a voar direto destino, mantendo um no meu pés ainda? Quando possível, informe seu estimado de pouso. Estimado de pouso será aos 00 valor. Vai estar autorizado a voar direto destino, capitão. Então, você é autorizado a voar direto destino, mantendo um no meu pés ainda. Eu estou voando na direita, mantendo meu pés para voar o Paraná, para voar 2 horas. Então, 3662 segue como número 2, tráfego à frente, 11 milhas, desça para 2 mil pés, reporte habilitado no localizador. Autorizado 2 mil pés, reporta no localizador, são 3.000. 3858, informa o tráfego à sua posição de 2 horas, 4 milhas, mantendo 1 no meu pés, no rumo noroeste, não irá interferir na sua aproximação. Saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5134, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Acho que a Vitória Uniforme autorizado o táxi é papá, ingresse pista 17, reporta bem ali, pronto, pista 17. Para ingressar no trabalho. Azul 4070, no solo 04, livre direito, solo 121, decimal 9. Direito 219, 4070. Na guarda, vou jogar para a Etiatã, aguarde para prosseguir na subida. Quatro zero sete zero livrou na pista. 4070, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, batendo sete zero. Tango, se Juliette Serra Tango, suba para nível de voo 105. Ingresso no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. 4070, táxi via Juliette, portão 1. Vai pra 01, pole position, 4070. Controle, salva do WhatsApp 3858. 3858, torre 118, decimal 95. Então, 3858, autorizado pouso, pista no zero, vento 1 a 0 graus, 08 nós. Eu que pouso, pista no zero, tá? 3858. Torre Salvador, boa noite, eu tô no 3662. CAN 3662, reporte baixado travado. Juazeiro do Norte, nível 350, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5122, coteja. Nível 350, fechando para pushback funcionamento. Pouso no zero, libere direita. 121, decimal 9. 209. CAN 3662, passo externo, baixado travado. CAN 3662, continue a aproximação, agora ficha livre. Salvador, 3158, táxi via Alfa, repartente da Juliette. CAN 3662, autorizado pouso, pista na 0, vento 1 a 0 graus, 099. Autorizado pouso, CAN 3662. Acho que a vitória uniforme decolada aos 1 a 0, chame agora o controle 120, decimal 8. 1208 de volta. Boa noite para Patangosca, Vitor de volta. Prossiga. Eu coloco dano 7, dial Leda. Controle 120, decimal 8. 5216, muito boa noite. Patangosca, Vitor de volta. Salvatrão, gosta de uniforme, contato radar decolagem, suba para nível de voo 430, saída da EL. Para o 430, da EL, Oscar Vitor. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamarei 5296. Salvador, muito boa noite, Gol no 263, autorização Brasília. Seria bom no meio no 3? Manda o Gol 1 no meio no 3 para Brasília. Afirmativo, senhor. Pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulo 17, saída Arbor, transição Elefa. decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-0-6, coteja. Dado 13-0 Brasília, pois o volume 7, a porta, então alerta 208-5-0-6. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Solo, TAM 3662. TAM 3662, táxi via Alfa, seguindo a aeronave da companhia, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 3662. Boa noite, 5827, autorização para o galeão. Boa noite, 5827, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Guardando, obrigado. TAM 3858, táxi via Juliette, portão número 3. Senai 6390, assine identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 2 mil pés, quem negar 1-0 no 7. Eu, 1-0 no 7, mar e possibilidade com a ETAPE. Autorizada, Senai 6390. ETAPE, obrigado. Batango, Achavito, uniforme, chame centro, Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Recife 133.25.25, boa noite, uniforme. Antes da Juliette, aguardando a aeronave, vai sair no táxi. Dois a bordo, 4 horas, alternando Maceió, 35216. 35216, 62 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 295, bom serviço, obrigado. Objeto 5827, pronto para a cópia. 8722, tá bom. 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Persolo 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-3-1, no coteja. Autorizado Galeão, 360, da Euleda Bridge, via Persolo 1-0, 208, controle 5831 no transponder, está no portão 4, pronto para o pushback. 5827, cotejamento correto, aguarde para o pushback acionamento. Guardando. 662, já faz o trip, segue via Juliette, portão número 8. Via Juliette, portão número 8, tá 3662. Trip 52, 16, autorizada a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, no 0 graus, 089. Ali decola 10, trip 2, 16. Autorizado pushback somente, chamar o táxi. Autorizado, chama o táxi, depois 27. Trip 52 no meio, decolada os 20, chame agora o controle no 20 dessa 8. 1208, trip 52 no meio. 51 na borda, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18 sinal 95, bom voo. Índia Alfa, 18 no ponto de espera, o 27, uma boa noite. 21 na meia. Também no 3, autorizado, chama pro táxi. Camarão, obrigado. tá autorizado com o Xadar 6310? Salvador, Xadar 6310. 8227, ponte para trás. Leb 5827, autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 grau, 089. A linha decola no 0-5827. É 310, chame torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Gol no 398, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2017, reporte análise estabilizado no 395. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, táxi 2214. Salvador, boa noite, no Xadar 6310, passando a Serra Baixada. Xadar 6310, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 grau, 089. Autorizado pouso no 0, Xadar 6310. Web 5827, decolado aos 2-6, chame agora o controle 1-20-8. 208, boa noite. Objeto 5827, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, pode valer, né? Autorizado. Leandro, obrigado. No 75 a bordo, altímetro 10 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponte espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, decimal. 2224 para o TAC, a bordo, alterno na Fortaleza, 3 horas e 47. Confiar pessoas a bordo? 20. 20 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 na noite, decimal 95 com voo. Índia Alfa, ponto espera 95, já à noite. Estou na Ana 3, mantém ponto de espera, agora é ficha livre. Xané 63, 1-0, no solo 229, libere direita, solo 1-2, 1-19. Tô 9, eu vou passar daqui a pouco. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinha mantém, pista 1-0, mesmo 3. Salvador, o senhor é 6310, Fox 6310, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante. Eu no 3, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 1, 1-0 graus, 08 nós. Autorizado decolagem, voo no meu 3. Jet 5827, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325, 251, boa noite. Boa noite. Oi, eu volto 398, boa noite, alinhado com 1-0, baixado para lá. Vamos na 398, continua a aproximação, agora a ficha livre. Aguardando. Estou, boa noite, passageiro 224, mantém ponte para a pista no zero. Luna 398, autorizado pouso, pista na 0, vento 1, 1-0 graus, 0-9 nós. Pouso na 1-0, pouso 3-9.